Bom dia, ouvintes! Está começando mais um Notícias Quebrando, o seu bloco de pré-carnaval das notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai fazer um giro pelo mundo aqui no Notícias Quebrando. E vamos começar lá pela Alemanha, onde o ministro da Saúde, o James Spa, quer proibir as terapias de conversão sexual em todo o país. De acordo com ele, né, o que ele disse, a homossexualidade não é doença, portanto não é adequado que haja terapia para ela. Ele disse também que ele não acredita nessas terapias, até, né, por causa da própria homossexualidade dele. Eu sempre digo, né, abre aspas, eu sempre digo que Deus deve ter tido seus motivos. E para quem, né, fica pensando quem seria esse senhor, o James Spa, ele é um dos principais líderes da ala de direita do Partido Conservador União Democrata Cristã. E sim, ele é gay. Então o mundo é muito maior do que as caixinhas que vocês gostam de colocar as pessoas. E ele é um crítico também da chanceler, né, da Alemanha, Angela Merkel. Ele disse que vai trabalhar em conjunto com a ministra da Justiça, Katharina Barley, que é do Partido Social Democrata, para chegar em um rascunho do projeto que eles querem, não, né, realmente, eles querem ir um passo adiante, que isso seja completamente proibido, fazer a chamada cura gay. Em alguns outros países isso já é proibido. A gente pode citar o fato de Israel, de Equador, Malta e alguns estados dos Estados Unidos. Então eles ainda estão conversando para ver como vai ser a multa, como, né, como vai ser construída essa proposição de lei. E uma proposta já foi apresentada pelo Partido Verde da Alemanha e ela pedia 500 euros de punição. Porém, o SPA já rejeitou essa proposta, né, da adesão dessa proposta na proposta geral da lei, porque ele achou que era muito leve. Então a gente vê aí que ele quer realmente pegar na jugular de quem faz merda, e eu acho correto. Lá do outro lado do Oceano Atlântico, né, o governo Trump decidiu fazer uma coisa de diferente e quer propor descriminalizar a homossexualidade no mundo inteiro. Estados Unidos, como sempre, achando que manda mais do que realmente manda. Mas tudo isso, né, começou, todo esse movimento do Trump e do governo do Trump de ajudar, né, a população desses mais de 70 países onde hoje a homossexualidade ainda é um crime, começou, de acordo com, né, relatos da imprensa e principalmente da imprensa anti-governo Trump nos Estados Unidos, apontou que uma das principais motivações para isso é o recente enforcamento de um jovem gay no Irã, que atualmente é o país principal problemático aí para o Trump. O embaixador dos Estados Unidos na Alemanha, o Richard Grenell, foi uma das pessoas que se declarou sobre esse assassinato do garoto jovem e disse, abre aspas, não é a primeira vez que o regime iraniano condenou um homem gay à morte com as acusações ultrajantes de sempre e não será a última. As pessoas podem discordar filosoficamente sobre a homossexualidade, mas ninguém deve ser sujeito a penalizações criminais por ser gay. E aí a gente fica aqui se perguntando, né? Eles podem, os Estados Unidos podem exigir descriminalização em países, né, em algum país? Pode exigir que um outro país mude uma lei? E assim, obviamente, a resposta direta é não. As nações, né, são soberanas dentro de seus territórios, dentro das suas constituições. Porém, a gente vive em um mundo globalizado. Logo, influência aqui, influência ali. A gente sabe que os países trocam mercadorias, trocam pessoas, trocam turistas, trocam diversas coisas. E, obviamente, se um país que tem uma economia gigantesca como a dos Estados Unidos começa a atrapalhar a sua vida, isso vai atrapalhar a sua vida de uma forma geral, economicamente. Porém, outra coisa que a NBC, que é uma das redes que está contra o governo Trump, uma das coisas que eles alertam que é problemática para o próprio governo é que, se eles fizerem isso com o Irã, né, forem atrás do Irã por conta dessas coisas, eles vão ter problemas com Emirados Árabes, Paquistão e Afeganistão, que também são países que criminalizam a homossexualidade, porém, nesse caso, são BFFs dos Estados Unidos. Então, assim, eles vão ter que tomar bastante cuidado aí de como pisar nesses ovos. Claramente, a principal motivação disso foi para melhorar a imagem do presidente e do governo dele perante ao movimento LGBT, já que nos últimos 2 anos, de 2017 e 2018, a Casa Branca deixou de homenagear o Dia do Orgulho LGBT, né, que acontece em junho, e também o governo em 2007 tinha proibido transgêneros nas Forças Armadas. Então, assim, é uma mistura de PR com uma mistura de quero salvar o mundo, com uma mistura de meu pai é maior que o seu. E obviamente vai dar merda em algum momento para alguém, não é verdade? E atravessando o Atlântico de novo, a gente vai lá para o Quênia, onde a justiça queniana adiou o veredito sobre a descriminalização da homossexualidade. A Suprema Corte de Nairobi deveria ter se pronunciado nessa sexta-feira, dia 22 de fevereiro, sobre a constitucionalidade dos artigos do Código Penal que proíbem as relações entre pessoas do mesmo sexo. Porém, essa decisão foi adiada para o dia 24 de maio. Um dos 3 juízes, né, que anunciou o atraso, disse que o atraso acontecia pelo grande volume de trabalho. De acordo com ele, né, eles têm uma série de desafios à frente para resolver julgar essa lei da forma como ela deve ser julgada. Um dos colegas dele, né, da Suprema Corte, ainda está fora do trabalho e o outro estava fora de Nairobi. Então eles decidiram adiar por 3 meses essa decisão. Os artigos, né, que eles pretendem mudar, eles datam lá da época colonial do Quênia e eles dão penas de até 14 anos para, abre aspas, conhecimento carnal contra a natureza, fecha aspas, que é um eufemismo, né, para relacionamentos homoafetivos. A advogada Sandy Liguia, que é o representante de vários dos grupos LGBTI lá no Quênia, declarou hoje à agência EFE que essa demora representa uma decepção para todos eles, mas que ela está otimista porque a sociedade está aberta a conversas. Apesar disso que ela disse que a sociedade está aberta a conversas, o presidente queniano, o Uhuru Kenyatta, é claramente contra, né, os direitos LGBTs e já afirmou que eles são um tema sem relevância para o país. Então, vamos acompanhar para ver o que acontece no Quênia. Tomara que eles sigam o caminho da Índia, que a gente falou no começo desse ano, que, né, deixou de criminalizar a homossexualidade, e que o mundo fique em um lugar melhor. Indo agora para o Manicômio Brasil S.A., nós continuamos aqui a nossa cobertura do julgamento do STF com relação à interpretação jurídica de criminalização da LGBTfobia no Brasil. Como nós comentamos semana passada, no último capítulo, a votação tinha sido interrompida e adiada para a última quarta-feira, dia 20. No dia 20 e no dia 21, ocorreram tanto a finalização do voto do Celso de Mello, porque ele tinha feito o seu discurso de voto, mas não tinha depositado o seu voto. Ele terminou o seu discurso de voto e finalmente fez o seu depósito de voto, que foi favorável. Foi uma surpresa, foi realmente uma surpresa. Que acabou sendo favorável à interpretação jurídica de adequação dos crimes LGBTfóbicos dentro das atuais leis de racismo que já existem no Código Penal brasileiro. Mas 3 votos se seguiram, com o Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso também votando favoravelmente a decisão, e o outro relator, o Edson Fachin, que votou junto com o Celso de Mello também favorável à equiparação da LGBTfobia ao racismo na interpretação jurídica do Brasil. Infelizmente, na quinta-feira, lembrando que cada um desses votos que eu falei aqui corresponde a uma sessão na mecânica do STF, então foram 4 sessões em 2 dias. Porém, contudo, todavia, ainda faltam 8 ministros fazerem e depositarem o seu voto nesta apreciação de matéria, vamos dizer assim. Mas o julgamento foi interrompido novamente no final da última sessão da quinta-feira, mas dessa vez eles não anunciaram uma data de retorno à pauta. Então, nós não temos a previsão de quando esses outros 8 votos serão aí finalmente revelados e depositados. É, foi uma grande surpresa, além do Celso de Mello, que é um dos relatores, por causa do teor do primeiro, da primeira declaração dele na semana anterior, porque parecia que ele ia acabar votando contra, apesar de ter feito um discurso moderado, e sendo que o foco do incômodo dele foi o lance do caráter de lei temporária, entre muitas aspas, que essa votação poderia resultar e que deixaria aí na mão do Congresso Nacional uma mudança com relação à temporariedade dessa interpretação legal. Porém, ele acabou votando a favor, e Alexandre de Moraes, que é um notório direitista, conservador, punitivista, militarista, votou a favor. O que deixou muita gente da militância LGBT extremamente desconfiada. Mas o texto que ele fez o seu voto foi um texto bem comedido, bem coerente, e que não demonstrou nenhum traço aí das coisas ruins pelas quais ele é conhecido notoriamente aí nos últimos 10 anos da sua vida pública. Então, continuaremos a acompanhar a votação, quando ela voltar, é claro, e continuaremos a falar sobre isso, com certeza. Uma coisa nova e interessante associada a essa votação que aconteceu foi um texto de autoria do ex-deputado João Willis, que foi publicado no jornal O Globo na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, em que o João Willis comenta, resume muito bem, fala sobre como existe uma grande ambiguidade na questão da aprovação dessa interpretação jurídica aí da LGBTfobia como crime no Brasil. Ele defende que juridicamente sim é necessária essa interpretação, essa adequação da LGBTfobia, assim como o racismo, mas que na vida prática e nos trâmites e na mecânica legal do país isso não vai ter o efeito esperado. Ele adiciona coro aí a muitos militantes LGBTs, principalmente militantes interseccionais, que lutam em outras frentes aí das questões de minorias, identidades e direitos humanos, que é o punitivismo dessa interpretação jurídica e como ele vai ser um grande tiro no pé, porque ele não vai mudar de fato a cultura do país e vai ser mais uma arma para a polícia e para a justiça do Brasil exercerem a sua investida aí contra as populações mais pobres, as populações não brancas e inclusive as populações LGBTs. O Jean Willis defende no seu texto que ele gostaria que uma lei dessa fosse aplicada de uma maneira socioeducativa e não simplesmente prender as pessoas e deixar por isso mesmo, porque as pessoas LGBTs que já fazem as denúncias, que já morrem, já são mal atendidas em delegacias, já sofrem sabotagens de profissionais do sistema da justiça do Brasil e acabam por não efetivamente mudarem uma cultura à sua volta que está lhe perseguindo. Então, ele lamenta também que chegamos nesse ponto, mas que ainda há tempo de se fazer algo mais além de simplesmente punir as pessoas por elas serem LGBTfóbicas. É uma perspectiva otimista, considerando o atual contexto político do Brasil, governamental principalmente, mas eu pessoalmente acho que essa complexidade da questão apresentada pelo Jean infelizmente corresponde à realidade. Um dos pontos mais impactantes do texto é quando ele diz que essa mudança de lei não vai diminuir o número de mortes de pessoas LGBTs, que já é bem alto. Porque não é uma lei que pune, que muda a incidência dos crimes. É uma cultura, é uma educação. Enfim, vamos aí esperar o que teremos pela frente nessa questão. Mudando de assunto rapidinho, nós tivemos aí o anúncio oficial do Ministério da Saúde com relação à campanha de prevenção ao HIV/AIDS e às ISTs para o Carnaval de 2019. E, para a surpresa de ninguém, ela é uma campanha extremamente moralista e voltada a usar o medo das pessoas contra elas próprias para que elas se cuidem. O que não é uma estratégia que vinha sendo usada e nós sabemos que também não é uma estratégia eficiente. O atual ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, a gente já tinha falado dele aqui quando ele tomou posse e respondeu a uma pequena sabatina da Folha de São Paulo, em que ele disse que as campanhas de prevenção HIV/AIDS tinham que levar em conta, abre aspas, o respeito às famílias brasileiras, fecha aspas. Assim falou, assim o fez. A campanha desse ano é focada apenas nos homens e não é feita nenhuma menção com relação às populações vulneráveis, como as pessoas trans, os homens que fazem sexo com homens e as profissionais do sexo também, do sexo feminino. Eu acho que mais do que ignorar público LGBT ou público alvo, etc., ele ignora pessoas. Ela ignora que existe o que o Rico falou pra gente, a gente sempre repete, né, do tesão importa e tal. É uma campanha, gente, que não atrai ninguém. Quem quiser conhecer, entra no site do Ministério da Saúde, caso você não tenha visto por aí na rua ainda. Mas assim, ela é completamente impessoal, ela é sóbria até demais. Você pensar que é o carnaval, uma festa gigante do Brasil, etc. Nós já temos aí a problemática que foi levantada todas as vezes pelos profissionais que nós trouxemos no The Libraries Open, que é sempre o governo, ele mesmo, o governo e o ministério, sempre darem mais importância às campanhas de prevenção durante o carnaval, que já é um problema, porque ela deveria ter importância, a mesma importância nos 365 dias do ano. E aí, quando tem essa oportunidade de visibilidade, agora, inclusive pela primeira vez em muitos anos, nós teremos uma campanha que não tem peças focadas em, vamos dizer assim, pessoas, como disse o Telo. Novamente, o Ministério deixou bem claro que é uma campanha focada em homens e que não faz menção a nenhuma sexualidade e a nenhuma identidade de gênero, o que é um grande problema do ponto de vista de comunicação. Pra piorar, a música escolhida pra ser adaptada como jingle é a tal da música da Jennifer. Eu não acho que isso seja um problema, não, a escolha da música. É um grande hit. É um fato. Eu acho que tá certíssimo. Pelo menos essa escolha foi acertada. Sabe uma coisa que me incomoda muito em termos de design? É que, inclusive, eles lançaram, depois de anos e anos e anos, eles lançaram um novo design pra camisinha distribuída, né, gratuitamente pelo governo. Antes ela era aquela roxinha, com umas exclamaçõezinhas amarela. Todo mundo já deve ter visto ela por aí. E agora eles lançaram uma que é preta com um símbolo de tipo de ligar e desligar em neon azul. Eu achei bonito, eu achei legal, assim. Eu só fico incomodado com... Vocês estão lançando a camisinha nova agora no carnaval. Tem inclusive um moço aqui na página do Portal da Saúde, né, no Portal do Ministério da Saúde, vestido de camisinha, um da camisinha antiga, um da nova. Mas a campanha é toda feita nas cores e com a camisinha antiga. Então não entendi. Bom, o que o Rodrigo falou é verdade. O hit, o poder do hit tem que ser usado, realmente. Espero que seja efetivo. Não, tomara que seja efetivo, pelo menos isso, né? Talvez a gente vai ter que acompanhar e ver os resultados depois com as nossas fontes. Pois é. Mas esse foi o Manicômio Brasil S.A. de hoje. Então vamos agora para o Boletim Greg Race, a sua revista eletrônica de notícias e fofocas sobre RuPaul's Drag Race e correlatos, no melhor estilo fofocalizando do SBT. Inclusive eu assisti hoje na hora do almoço com a Gisele. Ok. Com a Gisele, que é a moça maravilhosa que ajuda aqui a manter a nossa casa e os estúdios do The Libraries Open limpos. Bom, nessa semana passada foi divulgada a lista aí dos jurados convidados da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. Na semana anterior, a gente já ficou sabendo que a Miley Cyrus seria aí a extra, extra special guest judge do primeiro episódio. Mas existem novas informações aí sobre isso. A VH1 meio que deixou a entender que, além dessa participação no primeiro episódio, a Miley pode também fazer outras aparições, meio que espionando as queens na workroom. Vamos ver se isso vai acontecer e como também. Tipo Stacey Lane Matthews? Não sei. Eles falam que ela estaria espionando as queens. Foi anunciado também que a Rachel Maddow, que é uma apresentadora de TV e comentarista política americana, deve fazer uma aparição, mas não como guest judge. Vai ser naquele estilo Lisa Kudrow, provavelmente. E até o momento, nada sobre Pablo Vittar. Então acho que podemos começar a esquecer essa ideia. A lista dos jurados inclui Troye Sivan, a Natasha Lyonne, dos hits da Netflix Orange is the New Black e Russian Doll, a supermodelo Cara Delevingne, a Lena Waithe, a Denise de Master of None, maravilhosa, a Tiffany Pollard, ou mais maravilhosa, também, como New York do Flavor of Love, do I Love New York, do Celebrity Big Brother, que inclusive já foi interpretada em um Snatch Game pela Naomi Smalls na Season 8, o Bobby Moynihan do Saturday Night Live, a Candy Burrows do Real Housewives of Atlanta, a Gina Rodriguez de Jane the Virgin, a Sydell ou Sydell Noel de Glow, outra série da Netflix, a maravilhosíssima comediante americana Wanda Sykes, Elvira, a rainha das trevas, que volta aí a Drag Race depois de uma participação na Season 3, talvez? 4? O Guillermo Dias, de Weeds e Scandal, inclusive informação que já me deixou bastante úmida. O Adam Rippon e a Mirai Nagazu, que são patinadores artísticos. Travis Wall, que é um coreógrafo. Amber Valletta, modela e atriz. O Tony Hale e a Clea Duval, maravilhosa também, ambos de VIP. A Fortune Feinster, que é comediante, roteirista e atriz e já esteve em Drag Race também. O Cheyenne Jackson, de American Horror Story, que também já esteve em Drag Race. A Catherine Langford, de 13 Reasons Why. E o Joel McHale, que fazia o Jeff em Community. Se eu falei algum nome errado, foda-se. Não, tô brincando. Desculpa, posso ter errado algum nome aqui, alguma pronúncia. E, pra terminar, a RuPaul fez a seguinte declaração sobre a Season 11. Me atrevo a dizer que essa é a temporada mais sickening de todos os tempos. Alguém ainda acredita no que essa mulher diz? Enfim. Não. A nossa querida All-Star Monet Exchange deu uma entrevista pra Billboard depois da sua vitória e declarou, entre outras coisas, né, quando perguntada aí sobre a sua carreira musical, que a Pabllo Vittar é um exemplo de drag queen cantora de sucesso. Abre aspas. Você tem performers como Pabllo Vittar no Brasil. Ela é reconhecida como artista e uma linda musicista. Eu tô passando pro feminino, tá, gente? Porque o site de onde eu peguei colocou Pabllo Vittar é reconhecido como artista e um lindo músico. Enfim. E continuando a fala da Monet, é assim que eu quero que as pessoas olhem pra mim aqui na América. Eu acho que eu tenho talento para isso. Take me to the Grammys, girl. Já numa outra entrevista para Vanity Fair, ela disse que adorou a coroação dupla e que os fãs do programa estão literalmente ganhando diversão em dobro. Ela comentou ainda que no momento ali da revelação, claro, o primeiro sentimento dela foi: eu deveria ter ganhado isso sozinha. Mas que ela pensou muito a respeito e percebeu o bem maior disso tudo, que é maior visibilidade para as drag queens no mainstream, como já aconteceu, por exemplo, aí na campanha da Pepsi, em que ela aparece no comercial de TV com a Cardi B. Ela comentou que está muito feliz em ser a primeira All-Stars negra, mas que ela acredita que, de uma forma geral, RuPaul's Drag Race sempre foi um programa etnicamente diverso. Ok, todo mundo tem direito às suas opiniões, na verdade. E por fim, a gente vai deixar aí pra vocês na publicação, nesse post. Vocês podem dar uma olhada no nosso site, thelibrariesopen.com.br, o link vai estar lá, que é um artigo escrito pelo Kevin O'Keefe para o site Daily Extra, em que ele fala coisas que a produção de RuPaul's Drag Race deveria rever a fim de manter a longevidade do programa. Entre elas, diminuir a duração das temporadas, especialmente de All Stars, diversificar os desafios e voltar às raízes do programa, na época em que o target de RuPaul's Drag Race não era uma população jovem, hétero e branca. E esse foi o Drag Race dessa semana. Olha, nossa, e querem diminuir All Stars? All Stars já é curta, já. Olha, não sei pra vocês, mas pra mim pareceu que fazia 84 anos que o All Star tava acontecendo. Tipo isso. É porque deu uma queda muito grande, né? Do meio pra frente, deu uma desanimada, assim, de um ritmo que foi bem sentida, né? Hoje o Notícias Quebrando teve informações do Universa, do site do Globo, do El País Brasil, do Metro Jornal, do Pink News, do portal Popline, da Vanity Fair e do Daily Extra. E pra lembrar, agora nós estamos entrando no mês de março, e no mês de março temos uma campanha muito importante na Podosfera, que é a campanha O Podcast é Delas, que foi idealizada lá pela Domênica Mendes, do site do Leitor Cabuloso e de vários outros podcasts que vocês a conhecem. E nessa campanha, vários podcasts se unem para dar voz às mulheres da podosfera, para elas conquistarem cada vez mais espaço e a gente não ter pesquisas enviesadas como a última que tivemos, onde falaram que 80% da podosfera é homem, porque não é. Então, se você tem um podcast, se você conhece uma mulher podcaster, se você conhece podcasts de mulheres, espalhe a palavra, convide essas mulheres para falarem, e não convide elas para falarem apenas sobre assuntos, entre aspas, de mulheres. Convidem essas mulheres para falar sobre tudo e qualquer coisa, porque são mulheres fodas e elas enfrentam muita coisa e elas merecem voz. Então, aqui no The Libraries Open, nós vamos, como sempre, participar da campanha. E esperamos que vocês que estão ouvindo gostem das nossas convidadas, escutem os podcasts delas, virem fãs delas, espalhem a palavra. Precisamos de uma podosfera um pouco mais diversificada. Arrasou. E eu posso começar com as indicações da semana? Pode. Bom, eu queria falar de algo diferente de música, queria falar sobre outra coisa, mas nessa semana passada aconteceu um evento que não vai me possibilitar fazer isso. Eu vou ter que falar sobre o álbum novo do Lady Tron. Primeiro álbum do Lady Tron em 8 anos. Em 84 anos. Em 8 anos, é simplesmente intitulado Lady Tron, né? É o álbum que vem aí suceder o maravilhoso Gravity The Seducer de 2011. E tá com uma vibe, assim, bem interessante e ligeiramente diferente do que o Lady Tron fazia. Eles começaram fazendo muito synth-pop e electropop. Aí no Witching Hour e no Velocifero, que são os meus dois discos preferidos deles e os melhores discos da década de 2000, na minha opinião, eles estavam fazendo uma coisa mais electro-rock mesmo. E o Gravity decidiu ser, parecia aí, uma volta às origens. Então, depois desses 8 anos aí sem lançar nada, eles voltam numa linha um pouco mais dark wave, meio shoegaze, assim. Então tá bem interessante, um disco bem legal. E vale a pena ouvir, já tá no Spotify, já foi lançado oficialmente, né? Então, se você ouvia lá Playgirl e Seventeen no começo dos anos 2000, corre lá e ouve o disco novo do Lady Tron. O tempo passou, né, gente? As pessoas envelhecem. A Ellen Marnie tá maravilhosa, com um cabelo que eu não sei se é branco de verdade ou se ela descoloriu. E o Daniel Hunt tá com cara de tio já. Então é muito maravilhoso ver bandas que a gente ama envelhecendo muito bem. Então ouçam o disco novo do Lady Tron, chamado Lady Tron. E se tiverem curiosidade, vão lá atrás também e ouçam o Witching Hour e o Velocifero, que são discos maravilhosos. É uma coisa mais chique que as pessoas falam, que é self-titled o álbum. É, né? O self-titled album. Ou o untitled album. Exato. E a minha indicação de hoje vai ser joguinho de novo, que é o seguinte: eu há muito tempo ouvi falar de um jogo indie que foi financiado por uma campanha de Kickstarter, que era o Hollow Knight, né, que é um jogo de Metroidvania. Pra quem não conhece muito, Metroidvania é o estilo daquele jogo que é, né, uma mistura de Metroid com Castlevania, que é basicamente você ter um mapa gigantesco, você pode ir para vários lugares nesse mapa. O que vai te impedir de chegar em alguns pontos são alguns upgrades que você pode pegar. Então, sei lá, escalar paredes, dar pulo duplo, dar dash e essas coisas assim. E eu, o jogo já tinha sido lançado em 2017. Sim, em 2017. Fez bastante sucesso, principalmente assim, entre a cena de fãs, porque era uma época que não estavam sendo lançados muitos jogos nesse estilo Metroidvania, e ele fez muito sucesso porque é um jogo muito bem feito, muito bonito graficamente, a trilha sonora é muito boa, o jogo em si, a jogabilidade é muito boa, e ele foi feito por 3 pessoas, o que torna ainda a coisa mais impressionante. E essa semana passada agora a Nintendo anunciou uma continuação do jogo, né, que vai sair não só para PC, como o original tinha saído inicialmente, mas também vai sair para o Nintendo Switch, pelo menos inicialmente, só para ele e para PC. E o jogo é muito divertido, é bem difícil, assim, bem desafiador, eu estou morrendo horrores. Porém, o jogo é tão divertido que mesmo morrendo horrores, eu tô conseguindo me divertir pra caramba. Rodrigo sabe que finalmente eu voltei a pegar meu Switch e estou jogando bastante. Gente, essa criatura passou a semana jogando esse jogo até de madrugada e chegando atrasado todos os dias no trabalho. Me ajudem. Mentira, não foi por isso. Calúnia. Mas se vocês tiverem um Switch ou se vocês, né, tiverem um PC aí, não precisa ser muito robusto, ele é um jogo tranquilo pra poder rodar. Comprem ou conheçam Hollow Knight, que é um jogo muito, muito, muito legal. A minha indicação hoje é música. Na verdade, vão ser 2 indicações diferentes. A primeira delas é a música que foi escolhida para representar a França no Eurovision de 2019, que é Roi, que quer dizer rei em francês, que é uma música cantada em francês e em inglês, né, misturado aí na letra, pelo super jovem cantor Bilal Hassani, que tem apenas 19 anos de idade. Gente, ele tem 19 anos e ele vai representar a França no Eurovision. Ele é um garoto queer, de origem árabe, que é francês, né? E que vai representar a França no Eurovision. E a música e o vídeo são maravilhosos. A letra também é incrível. A letra basicamente fala sobre como ele equilibra esse lance do que as pessoas esperam que ele tenha que parecer, do que como ele realmente se sente. E no refrão ele proclama que nos sonhos dele, ele é um rei. E é uma música super linda, é um clipe super bonito e eu gostei muito, já estou torcendo pra ele. E um dos compositores, a título de curiosidade, é justamente a dupla que representou a França ano passado no Eurovision, que é Madame Monsieur, que é um duo aí de synth-pop francês. A minha segunda indicação tem a ver com a Eurovision, mas ela ainda não foi escolhida. Ela é uma finalista do Festival da Canção 2019, que é o concurso nacional português para escolher quem vai representar o país no Eurovision. E a minha favorita é justamente Telemóveis, que é a canção do Conan Osiris, outro artista gay aí, de origem árabe também, que está no páreo para concorrer à Eurovision. O grande lance de Telemóveis é que ela é um pop misturado, feito para pistas modernas e contemporâneas mesmo. Tem uma letra muito poética e metafórica em que ele coloca a vida moderna resumida no jeito que a gente lida com os nossos telefones celulares, conceitual, né, amores? E a voz dele é maravilhosa porque ele canta ao estilo árabe em português de Portugal. Então é uma coisa maravilhosa de se ouvir. Procurem a apresentação dele na semifinal do Festival da Canção, que é incrível. Então, Conan Osiris, Telemóveis e Bilal Hassani, Roi. E é isso, gente. Notícias Quebrando, então, está disponível toda segunda, logo nas primeiras horas do dia, no feed e também no Spotify. E às 8 da manhã da segunda-feira é transmitido pela Rádio Sense em sensecast.org. E se você quiser mandar a sua música e o seu vídeo de inscrição no Cone Soul Vision, mande por e-mail contato@thelibrariesopen.com.br. Ou você pode também entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar lá sua mensagem no post deste episódio. nas redes sociais, Twitter e Instagram, nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E nós ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas, ao vivo na Rádio Sense em sensecast.org, para não falar sobre RuPaul's Drag Race. Amém. Amém, senhor. Vamos falar tudo sobre nada. Então é isso, amores. Tenham um bom dia e venham conversar com a gente hoje à noite, porque hoje o papo é abertíssimo. O que vocês perguntarem, a gente tá respondendo, né, amores? Exato. Você não vai falar tchau? Ah, tchau. Beijos, amores. Até mais tarde.